Sócrates vier à igreja hoje? Epílogo. Desde então, 55 anos depois, quando os editores da Chosen Books me pediram recentemente para escrever uma atualização para uma reedição de Eles Falam em Outras Línguas, minha primeira reação foi: faz mais de meio século que Tibi e eu escrevemos este livro? Fui à nossa estante e peguei nossa cópia. Com certeza, foi lançado pela primeira vez em 1964. Isso por si só criou um problema quando pensei no pedido. Como resumir 5 décadas e meia em poucas páginas? Talvez a melhor maneira fosse examinar as perguntas que as pessoas fazem a Tibi e a mim com mais frequência sobre nossas vidas desde os eventos deste livro. De longe, a pergunta mais comum é sobre a própria Tibi. As pessoas querem saber se ela também já recebeu o batismo no Espírito. A resposta é sim, consequentemente. Conforme relato no capítulo 11, Tibi me deu um presente tremendo naquela tarde em Atlantic City. Ela se afastou da sala, onde amigos oravam por mim, levando com ela a nossa objetividade de repórter, permitindo que eu me concentrasse na cena no momento sem me preocupar com o meu papel de jornalista, liberando-me para entrar na experiência subjetiva. O evento explosivo do batismo se seguiu. Houve consequências importantes para mim e para Tibi. O manuscrito original do livro, quase completo no momento do meu próprio batismo, tinha nossa assinatura conjunta, que usamos frequentemente antes e depois. Mas depois que eu estraguei a nossa cobertura, como Tibi disse na sala 405, o batismo para mim não era mais um assunto fora do comum para pesquisa, mas um encontro intensamente pessoal. Tibi e eu decidimos reformular o manuscrito para incluir nossas próprias experiências. Como uma história pessoal funciona melhor de um único ponto de vista, eu sozinho assinaria o livro revisado, embora Tibi continuasse a desempenhar um papel tão ativo quanto sempre teve na redação. É aqui onde podemos ter confundido o nosso plano com o de Deus. Quando começamos a trabalhar na nova abordagem, Tibi sentiu fortemente que um de nós, eu, agora totalmente eufórico, o outro, ela mesma, tinha que manter um olhar editorial bacana sobre o projeto. Muitas vezes, enquanto nossa pesquisa continuava, as pessoas perguntavam a Tibi se elas poderiam orar para que ela recebesse o batismo. Ela sempre dizia que não, mais tarde, depois que o livro estivesse pronto. Quando finalmente o livro saiu, Tibi sentiu que era o momento certo e começou a buscar ativamente o batismo. Nada aconteceu. Meses e anos se passaram, com Tibi se sentindo não apenas melancólica, mas culpada. Ela havia dito não a Deus, insistindo em sua própria estratégia, e agora ele parecia estar dizendo não a ela. Mas é claro que não é assim que Deus lida com os nossos erros, se é que foi erro. Antes que ela pudesse receber esse dom dele, ele tinha outro presente para ela: a cura de um bloqueio antigo. Assim como levantar as mãos para louvar a Deus havia sido um ponto de resistência para mim, havia uma certa frase usada por muitos cristãos que Tibi sempre resistiu. Em sua autobiografia All the Way to Heaven, ela descreve sua desconfiança em relação aos códigos religiosos em geral. Ela diz: uma frase em particular me irritava a ponto de me deixar disposta a perder uma história completa, ao invés de responder quando alguém me abordava: você foi salva? Essa divisão em preto e branco da raça humana em dentro e fora contradizia tudo o que eu estava aprendendo sobre Deus. Como eles podem falar como se salvos fossem um interruptor, ligado ou desligado? Eu resmungava para John: Mas foi nesse exato momento de rejeição, como é frequente, que Deus estava esperando para encontrar Tibi. No final de seu livro, ela escreve sobre uma tarde no escritório da Guideposts, alguns anos após a publicação de Eles Falam em Outras Línguas. Nossa amiga Jean Stone havia chegado a Nova York com uma sugestão de história para Tibi. Nós conversamos sobre isso, então Jean olhou para o relógio. Eu preciso pegar um trem. Vou levá-la até o elevador, eu disse. Ficamos no corredor conversando. Você foi salva, Tib? Jean perguntou, o mesmo tom educadamente interessado com que ela havia acabado de perguntar como estavam os nossos filhos. E pela primeira vez na minha vida, ouvi a pergunta. Jean Stone é uma pessoa educada e de fala mansa. Como ela calmamente fez a pergunta, não ouvi uma fórmula, não ouvi julgamento ou uma pauta forçada. Ouvi salva como uma definição do dicionário quando a encontrei mais tarde naquele dia. Guardar intacto. Do jeito que Jean disse a frase, que uma vez me deixou com muita raiva ao ouvir, foi uma frase inclusiva e não divisora. Ouvi a palavra salva, me pareceu como amada. Sim, eu disse quando o elevador chegou. Sim, eu fui. Jean foi embora. Voltei para minha mesa. Meus pés andavam, isto é, mas a minha alma estava dançando, girando no céu. Amada, valorizada, guardada, o que seja, agora e sempre. Pois juntamente com a alegria de aclamar a sua salvação, veio um derramamento espontâneo de uma língua celestial. Lá no corredor, sem pedir o batismo, sem as orações de um grupo ou alguém colocando as mãos sobre sua cabeça. Tibi recebeu um glorioso preenchimento do Espírito e uma língua de oração fluente e bonita que ela usa com gratidão desde então. Portanto, quando nos perguntam se Tibi recebeu o batismo com o Espírito Santo, a resposta é um retumbante sim, no tempo e lugar especiais de Deus para ela, diferente do meu, pois todo batismo é diferente. Estivemos juntos em todas as aventuras lideradas pelo Espírito nesses últimos 55 anos. Foram aventuras tranquilas, nenhum de nós é entusiástico com grandes reuniões, mas se não participamos de convenções carismáticas, perguntam-nos como encontrarmos expressão para essa nova dimensão em nossas vidas. Desde o início, gravitamos em direção a grupos íntimos de pessoas cheias do Espírito. Nós os encontramos onde quer que vamos, neste país e no exterior. Pequenos grupos de pessoas comprometidas que se reúnem sem alarde para buscar orientação e capacitação à medida que avançamos no trabalho da Igreja. Frequentemente, esses grupos assumem tarefas árduas e desconhecidas que atraem poucos recrutas. Ensinando no centro da cidade, construindo uma escola na Nicarágua, cuidando de um paciente com AIDS, o que todos eles trazem para seus trabalhos é a alegria que é assinada, ou melhor, que é a assinatura do Espírito. Nos 10 anos seguintes à publicação de Eles Falam em Outras Línguas, um grupo de oração se reunia semanalmente em nossa sala de estar. Era carismático na composição e na prática, mas cada pessoa continuava em sua própria denominação. Éramos presbiterianos, católicos romanos, episcopais, metodistas, enfatizando a obra que fluía de volta às nossas igrejas principais. Nossa ênfase sempre foi a intercessão. Nos reunimos para cantar, louvar e estudar a Bíblia, mas principalmente para interceder pelas necessidades que conhecíamos. Era um grupo fluido, porque morávamos em um subúrbio com uma rotatividade constante de pessoas. Isso significava que enfrentávamos uma amostra mais ampla do que o habitual dos problemas de nosso tempo, encontrados em qualquer cidade típica. Nossos amigos e vizinhos e nossas próprias famílias enfrentaram separações no casamento, alcoolismo e dependência de drogas, morte de crianças, doenças, homofobia e questões de gênero, perda de emprego, colapso mental. Uma por uma, quando essas oportunidades de intercessão ocorriam, trazíamos para elas os dons do Espírito Santo. Algumas situações foram resolvidas alegremente, outras não, mas sempre soubemos que estávamos respondendo com a ferramenta mais favorável que existe, a oração guiada pelo Espírito. Embora as pessoas desse grupo de oração estejam agora espalhadas pelos cantos mais distantes do país e do mundo, ainda mantemos contato. E através deles podemos responder a outra pergunta que Tibi e eu nos perguntamos com frequência. Que diferença real a experiência faz? Dessas reuniões semanais, ocorreram uma série de mudanças na vida. Um homem, uma estrela em ascensão no The Reader's Digest, deixou seu emprego para estudar em um seminário e se tornou pastor de uma igreja congregacional em New Hampshire. Uma mulher voltou a advogar, pois havia desistido para poder criar seus filhos, dedicando-se a defender clientes indigentes. Outro membro do grupo voltou à escola para se tornar um terapeuta que trabalha com dependência química. Ainda outra, uma mulher cujos 7 filhos, os dela e da irmã falecida, ainda estavam em casa, obteve um PhD e fez pesquisa biológica pioneira no Hospital Beth Israel, em Nova York. Quando as crianças cresceram, ela assumiu um cargo de professora em uma faculdade de medicina em um país caribenho. Para todas essas pessoas, a vocação permanece sendo intercessor. Eles simplesmente acrescentaram mãos e pernas às suas orações. Haveria ocorrido também uma nova direção para Tibi e eu? De fato. Certa manhã, 5 anos após a publicação deste livro, acordei com o que parecia ser uma visão. Era uma fotografia em preto e branco, com foco nítido, perfeitamente nítido. Mostravam 6 homens e mulheres, Lenley Sword, Catherine Marshall, Dick Schneider, Van Varner, Tibi e eu, sentados à mesa em que havia uma pilha de livros, sob a imagem em preto e branco, que parecia ser uma propaganda de algum tipo, estavam em palavras: pesquisamos no mundo para lhe trazer histórias verdadeiras de Deus trabalhando hoje. Desde esse início nasceu a Chosen Books Publishing Company, da qual surgiram títulos como A História de Corrie ten Boom, O Refúgio Secreto e Born Again, de Chuck Colson. Todas as pessoas na foto acabaram se juntando a Tibi e a mim na empresa, e o incrível impacto de centenas de títulos da Chosen foi tão inesperado para mim quanto a visão inicial. As pessoas fazem outras perguntas. Ainda somos episcopais? Sim, nós somos. Quem sabe frequentamos uma igreja episcopal carismática? Não permanecemos em nossa igreja local, St. Mark, Mount Kisco, Nova York, até que 8 anos atrás nos mudamos para Reagan, Massachusetts, e encontramos uma igreja, a St. John the Evangelist. Embora nosso trabalho nos mantivesse afastado de casa 60% do tempo, ou talvez porque estivéssemos com frequência com os estrangeiros, o fato de termos frequentado a mesma igreja no Monte Kisco por 50 anos significava cada vez mais para nós. E embora não estejamos constantemente na estrada hoje, St. John é o lugar onde voltamos para casa. St. Mark e St. John são igrejas litúrgicas, o que significa que a Eucaristia é o centro de nossa vida de adoração. Tibi e eu descobrimos que essa combinação de Eucaristia 2 vezes por semana, de uma regular leitura da Bíblia, além de reuniões de pequenos grupos infundidas pelo Espírito, fornece um equilíbrio necessário em nossas vidas. Ainda falamos em línguas? Definitivamente, tanto por intercessão quanto por louvores. Na intercessão, as línguas são a provisão de Deus para aqueles momentos em que simplesmente não sabemos orar. Seja pelos problemas complexos que o mundo enfrenta em geral, ou por situações pessoais dolorosas. Lembro-me do nosso dilema quando a mãe de Tibby, Joy, Grand Joy, para nossos filhos, estava aos 84 anos enferma. Sua mente clara como sempre, mas seu corpo estava falhando. Ela não era capaz de se alimentar, mal conseguia se sentar, tinha que lutar para respirar. Pareceu-nos que Grand Joy estava ansiosa para partir, mas nenhum de nós podia contemplar a oração para que ela morresse. Então nos voltamos para o recurso da oração dada por Deus no Espírito. Nosso filho Don tinha vindo de avião da Flórida trazendo Lindsay, que não tinha 2 anos, para que Grand Joy pudesse conhecer sua bisneta. Quando a enfermeira indicou que Grand Joy estava cansada, Don e eu saímos da sala. Chip, com Lindsay no colo, permaneceu atrás, orando em silêncio. Ela me disse mais tarde no espírito. Lindsay começou a se mexer e Chip, pensando que a criança havia sentado quieta, no que é possível a uma criança de 2 anos de idade, ela se levantou para sair. Em vez de ir para a porta, no entanto, a menina foi direto para sua bisavó em sua cadeira de rodas. Grand Joy era uma estranha para Lindsay. O ambiente da casa de repouso, os odores antissépticos, a forma curvada de Grand Joy e o rosto maravilhosamente enrugado poderiam ter sido assustadores. Mas Lindsay colocou uma pequena mão na bochecha de Grand Joy e começou a acariciá-la repetidas vezes. À medida que os momentos passavam e as duas permaneciam em contato sem palavras, parecia a Tibby que Deus estava nos mostrando Grand Joy como ela era para ele. Não é uma mulher idosa e doente, mas uma garotinha de olhos arregalados no início, não no fim da vida. Alguns dias depois, Grand Joy descansou em paz. Para Tibby e eu, esse intercâmbio com Lindsay foi a resposta perfeita para a oração perfeita do Espírito. Parece-nos que esse papel do Espírito em contornar nossos próprios pensamentos e emoções quando oramos nunca foi tão essencial quanto neste momento da história de nossa nação. Como muitos, assistimos com consternação o diálogo político se tornar mais severo, posições mais polarizadas, lados opostos, cada vez menos capazes de se entenderem. Tibby e eu percebemos nossas próprias visões mais rígidas, nos descobrimos desrespeitando as pessoas que discordam de nós, ficando com muita raiva para orar, como Jesus nos ordena, por aqueles que passamos a ver como inimigos. Mas Jesus não dá ordens sem também dar ferramentas para alcançá-las. A oração guiada pelo Espírito é a sua provisão para refrear nossos próprios sentimentos de ódio. Todas as manhãs, antes das 5 horas, aqui, em nosso grande complexo de apartamentos, ando pelos longos corredores vazios com uma lista, às vezes com fotografias, de pessoas que, se Deus me perguntasse, seriam relegadas aos confins do espaço sideral. Eu deixo minha linguagem espiritual orar para que a perfeita vontade de Deus seja feita neste filho dele. O elevar do meu coração e o pulo no meu passo de volta ao apartamento T32 para tomar o café me diz que minha oração é ouvida. E quando uma ocasião pede louvores e ações de graça, além da nossa capacidade de expressar, as línguas são novamente o lugar natural para se voltar. Me ocorreu algo no verão de 2013, quando nos reunimos em um parque estadual no Kentucky para comemorar meu 90º aniversário. Números redondos se aproximam de nós. Olhei em volta e vi minha esposa, de 66 anos, nossos 3 filhos e 3 parentes, nossos 8 netos com idades entre 20 e 35 anos, nossos 2 bisnetos. Pensei nos anos aqui na terra que me foram concedidos desde aquela visão de Jesus no meu quarto de hospital. Lembrei as alegrias, as vidas que tocaram as minhas, o trabalho que me foi permitido fazer. Lembrei as tristezas e as perdas também. E tudo isso foi muito bom. A gratidão me invadiu até que eu mal consegui contê-la. As línguas eram a única maneira de expressar isso. Como Tibi e eu sempre consideramos as línguas uma forma particular de adoração, proferi as sílabas silenciosamente. Mais tarde, porém, encontrei um canto quieto à beira do lago e soltei meu agradecimento, louvando-o por quem ele é e engrandecendo entre os muitos dons por uma língua de oração com a qual louvá-lo.